bem-vindo ao lugar que Deus esqueceu. Seja bem-vindo ao capítulo da história que o demônio escreveu. Os personagens aqui não são heróis, não. Na nossa história estão no cemitério ou na detenção, ou no meio do mato se transformando em carniça, com vários tiros no corpo, esperando o IML que virá um dia. Vou no passado na mente e me lembro, cadáver sanguentado, fulano sentando o dedo, inúmeros enterros. Quantos no IML por migalhas, quantos lutando por centímetros de cela, se matando por nada. No Brasil é muito fácil morrer por lixo, você presidiário. Se tem rango, Eduardo é santo, prato vazio, Eduardo é diabo. Imagine o demônio do teu lado te incentivando, vendo seus filhos com fome chorando. Qualquer mano entope o cano e sai pra ver qual que é. Bebe o sangue de qualquer playboy, troca com a rota, venha quem vier. Me coloco no lugar, respeito os motivos. Tive todos os ingredientes, motivos pra ser bandido. No cortiço do glicério vem a minha infância. Um quarto e cozinha que mal cabia família, não trazia esperança. Um chão destruído, caindo aos pedaços. Um corredor com água de esgoto, com mau cheiro e merda por todos os lados. A incerteza sobre o rango, puta que eu pariu. Será que hoje tem comida ou será mais um prato vazio? Serei mais um finado na rua como lixo. Serei mais um detento morrendo num presídio. Talvez seja um assassino e vou matar alguém, ou talvez seja só mais um trabalhador me fodendo pra ser ninguém. A lição que nos ensina é fácil aprender. BTBO, troca tiro, meu território, meu lugar é matar ou morrer. Iguais a mim vi vários com um oitão na mão engatilhando. Anos depois, alguns velórios, alguns finados, algumas mães chorando. O motivo, Brasil, um lugar em decomposição, que não incentiva, que não valoriza, que não dá opção. É uma doença sem cura em estado terminal. É um corredor da morte, é uma injeção letal. Que futuro tem uma criança que tem polícia, uma pedra de crack como sua herança? Que tem lembranças de cadáver se decompondo logo cedo, que tem uma calibre 12 como seu brinquedo, que vê sua mãe sempre triste de canto chorando, sem dinheiro, comida, quase se entregando. Aqui só olham quando o sangue escorre, quando um de nós mata o filho da puta, ou assalta um banco, ou na nossa morte. Não demora muito até fecharem a tampa do caixão. Afinal, isso aqui é Brasil, um lugar em decomposição. Seja bem-vindo ao lugar que Deus esqueceu, ao capítulo da história que o demônio escreveu. Aqui não se sonha, não. A morte é tão comum no lugar em decomposição. Um lugar em decomposição. Um lugar em decomposição. Olha bem pra aquelas grades, pra aquela gente. Não nasceram criminosos ou armados até os dentes. Veja aquele barraco e as crianças brincando na água de esgoto. Filho de uma mãe que deve estar pedindo esmolas, ou de um pai que deve estar morto. O futuro é bem previsível, não vão ter curso superior, não vão virar advogados, empresários. Ali não tem nenhum doutor. Eu acredito nas periferias, nas favelas, nos cortiços, mas também sei que chegar aos 20 nesse lugar é um milagre estar vivo. É uma guerra onde o caixão que se enterra é o do mais fraco. A morte está mais perto quando se tem que ir mais alto. Me baseio em exemplo, sei aonde leva esse caminho. E quem tentou a sorte descendo no caixão doado e sozinho. Inúmeras vezes, manos algemados no banco de trás da viatura. Inúmeras vezes, várias lágrimas e flores na sepultura. O meu lugar se decompôs como todos os bairros pobres. Os pivetes que jogavam bola, quase 80% já trombaram a sua morte. Ninguém está triste se teu corpo está no IML. O que importa pro Brasil é dinheiro, a cor da sua pele. Ninguém está triste com milhares de crianças jogadas na rua como lixo. O que importa é que não vendam doce, não peço esmolas nos ônibus, no farol, no seu vidro. Cuspi na cara de um moleque enrolado no cobertor é muito fácil. Mas trombar um adulto com 38 na sua cabeça é mais embaçado. Aqui se cria o demônio com uma boa dose de veneno. Olhar de nojo, palmas no enterro. Depois não adianta as lágrimas na hora do sequestro, no assalto a banco, no homicídio. Quando o céu virá inferno, quando se aperta um gatilho, o tiro que sai é pra matar. Quando se dá uma facada é pra sangrar. Ajoelhar na cruz, ninguém vai te ouvir. Aqui se colhe o que se planta, é fácil resumir. Descaso da sociedade, olhos fechados dos políticos. Esquecimento a uma classe que se destrói dia a dia, trocando tiro, morrendo num presídio. Quem nasce pra ser enterrado às vezes vira o jogo. O demônio que você, político, cria é o mesmo que enfia bala no seu próprio corpo. Defunto na rua, IML, crianças comendo lixo. Homicídio, polícia, cadeia superlotada, o retrato de um país falido. Não demora muito até fecharem a tampa do caixão. Afinal, isso aqui é Brasil, um lugar em decomposição. Capítulo da história que o demônio escreveu. Aqui não se sonha não. A morte é tão comum no lugar em decomposição. O lugar em decomposição. O lugar.